sensato. Designado pra missão de rimar, deixa comigo. Eu sei, não é fácil, mas vou correr o perigo. Sei o que digo, sei o que faço, não me embaraço. Dentro do compasso, meu caminho eu traço. A caminhada é louca, com modinha nem se compara. Então se prepara, porque o rap não para. Estou no jogo, desde os 17 sou rapper. No início fazia as rimas no rádio de um deck. Era difícil, base nas fitas, rimava com ofício. Sem benefício, frases escritas se tornava ofício. É por amor que rimo, é de coração, missão. Porque sou um soldado do pelotão. Preto C4, poeta de fato, está no ato. Passando por cima de rimador barato. Tipo inseticida, pesticida, vermicida. Meu verso o elimina, líquido esmaga, trucida. Coisa estranha, preto centrando em contradição. Lutando pela inclusão, excluindo os irmãos. Isso é sim, é forte, no meu bando cê não atua. Aqui só quem é de verdade, cultura de rua. Os parceiros, JC, Val e Construção. Léo ANP e JR na produção. E pra parada ficar mais bacana, eu convoquei a Nira e a Fabiana. Aos trancos e barrancos, eu vou seguindo a luta. Força e resistência, essa é a conduta. MC de responsabilidade, não brinque em serviço. Não fica de viagem, porque... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Justiça é o lema, revolução, o objetivo. E a luta é pelos pretos, pela favela, pelo coletivo. É desse jeito que eu vivo, manifestando meu pensamento. Esperando a hora santa do arrebatamento. Abra sua mente que eu quero entrar. Rap consciente que te faz pensar. Juninho no ato da rima é persistência. Inteligência, força e resistência. Abra sua mente que eu quero entrar. Rap consciente que te faz pensar. Juninho no ato da rima é persistência. A irmão, Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua quebrada, parceiro. Sensato, Juninho Quebra, Santo Preto, Santo Preto, Santo Preto.